Praticamente faltando aí 4 meses para acabar 2019, né? Eu não sei se tem muita gente torcendo para o ano acabar logo, até que eu estou gostando de 2019. Bom dia, amigos ouvintes da M Nova Guaranésia 1580. J. Sac Antenas, Francisco Monteiro Dias, 544, Bom Jesus, Guaranésia. Se precisar de instalações, manutenção de antenas ou roteadores, vendas ou planos de TV, entre em contato. J. Sac Antenas, 3555-3509. Celular WhatsApp 988379739 ou 99204-5961. Zetinho Vans, turismo de qualidade, segurança e responsabilidade. Precisou de transporte coletivo para excursões, romarias, viagens em geral, transporte de funcionários e faculdades? Chame Zetinho Vans. Celular WhatsApp 99109-1083. Zetinho Vans tem linha para Juruáia. Sintonize na 1580 e fique ligado no seu programa Giro da Semana. Notícias em geral de Guaranésia e região. O melhor canal de notícias você encontra aqui. Disque Gás e Água Flash e Bebidas do Feijão. Rua Dr. Alberto José Alves, 448, Centro de Guaranésia. Se precisar de gás, água ou bebidas, disque 3555-3559 ou 3555-1852 ou pelo celular WhatsApp 99156-2311. Supermercado Serve Bem, mercearia, açougue, frios, higiene e limpeza, bebidas, padaria e hortifruti. Fiquem sempre atentos à sexta-feira da feira. E mais, pão francês a R$ 6,49 o quilo. Supermercado Serve Bem, loja 1, Avenida Rebouças 44, no centro de Guaranésia. Telefone 3555-1892. E a loja 2, na rua Doutor Alcino Ribeiro Lima, 152, no Bom Jesus. Telefone 3555-3943. Supermercado Serve Bem, Guaranésia.